Olá, caríssimos ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Nas próximas duas semanas, ou seja, hoje e de hoje a 8 dias, vamos trazer aqui à Antena Web músicas que farão parte do novo Festival da Eurovisão, ou seja, do festival que se vai realizar em Oslo, precisamente de hoje a 8 dias. E vamos trazer então músicas que farão parte desse festival, já nas suas versões oficiais. Vamos começar, claro está, para Portugal. Filipe Azevedo traz-nos o tema há dias assim. Há tempos, desde que soubemos que ela venceu o Festival de Canção RTP, fomos trazendo a versão inicial. Pois agora traremos pela primeira vez a versão Festival da Eurovisão. É ligeiramente diferente. Vamos ouvi-la para depois ouvirmos Georgios Alkaios, Friends, é a participação da Grécia neste festival, nesta edição número 55 do Festival da Eurovisão. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, fui do tanto a escalarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por amar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida esgada? Quem te me levou a uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Θα τα αλλάξω και θα faz-me afogar. Hey! Sou nada a falhar. Hey! O nada da laxo, que dá todo laxo. Veras, veras, chegas, veras, que o latim arqui ξανά. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Και από το μηδέν αρχίζω όσο κι αν δεν θες. Άκρια καυτά, ψέματα πολλά. Πλήρωσα όσα χρωστούσα και τα δανεικά. Βάζω μια φωτιά. Hey! Σ' όλα τα παλιά. Hey! Όλα θα τα αλλάξω. Και θα το φωνάξω. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Βάζω μια φωτιά. Όλα τα παλιά. Hey! Όλα θα τα αλλάξω. Και θα το φωνάξω. Πέρα σπέρα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Βάζω μια φωτιά. Hey! Όλα τα παλιά. Hey! Όλα θα τα αλλάξω. Και θα το φωνάξω. Πέρα σπέρα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Incense é a participação que se segue. É a música da Geórgia, cantada por Sofia Nizarat. É uma música mais para a balada e que vai assim cimentando a participação dos georgianos neste festival da European Broadcasting Union. Logo de seguida vamos ouvir a participação de Didrik Isoli, a participação da Noruega que venceu a última edição do Festival da Eurovisão. É por isso que este ano este festival se realiza em Oslo, capital norueguesa. Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago? Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow will bring even more. Like the tide's gonna turn, you will know. When it's cold, you're on your own, but you're never alone. Remember that your heart is holding on. like a sunset behind a mountain somewhere. And when I cannot see you, I know you're still because my heart is yours, I'll never leave you. Though we are far apart, I'm by your side. My love is never gone, I feel it rise again. Agora mais duas participações. A primeira é de França e chega-nos na voz de Jesse Matador. Tornou-se popularíssimo nos últimos 2 anos e então irá representar a França na Eurovisão. Outra música com um ritmo muito energético e também tem um título em francês é a canção da Islândia, interpretada pelos Era Björk. A música chama-se Je ne sais quoi e é a música, então, como disse, que representa a Islândia este ano no Festival de Eurovisão. Passamos então a ouvir estes 2 temas que irão anteceder à minha despedida para ouvirmos a 7ª e última música deste novo Festival da Eurovisão. Vamos depois viajar até à Croácia. Je vais te lever et bouger ton fessier. strong. I've overcome the sadness in my life. Com o tema Laco, vai encerrar esta emissão, esta primeira que dedicamos às novas músicas do Festival de Eurovisão. Na próxima semana estaremos de volta para trazer mais 7 músicas que vão representar os respectivos países. Ao todo houve 39 inscrições. Dia 25 de maio realiza-se a primeira semifinal, dia 27 a segunda e dia 29 é a finalíssima, de onde já terão saído os 10 vencedores de cada primeira semifinal. Serão ao todo 24 os participantes que irão integrar este festival de hoje a 8 dias. Da minha parte é tudo. Eu espero que a sua noite esteja a começar da melhor forma. Já sabe que às 9 horas, ou seja, daqui a 30 minutos, aliás, daqui a 60 minutos, sensivelmente, irá para o ar a primeira edição de Sinestesia aqui na Rádio Antena Web. Tenha a continuação de uma ótima noite e venha a música que vai representar a Croácia, Laco, de Feminen. Laco, Laco, je sve uvijek kad imam te. Vjeruj, bilo gdje sam, znam da tvoja jesam, to ti kaže sjaju mojim očima. Lako, lako je sve, jer ti ne ostavljaš me. Kad ti se ne smiješim, znam da tada griješim. Ja sam samo žena što se prepušta. Zadnjim snagama sad stojim tu pred tobom.